Eu me lembro da tarde vazia, quando eu te encontrei. Os teus olhos tranquilos sonhavam com um grande amor, e eu te amei. Em você descobri nesse dia tudo o que eu quis. Eu te dei o amor que podia te fazer feliz. E os passeios na praia de tarde não deixavam a gente ver que um dia na estrada da vida eu iria te perder. As histórias de amor que eu contava e a promessa de casar, as conversas da esquina calçada e a coragem de sonhar. E nosso sonho embalado naquela canção. Eu me lembro da tarde cinzenta que você partiu. A calçada molhada de chuva, a canção de amor que sumiu. E das tardes sozinho pensando onde te encontrar, e das noites vazias rezando pra você voltar. E agora que os anos passaram e o amor chegou ao fim, encontrei um presente esquecido que você deixou pra mim. Velho disco arranhado, marcado, e hoje sem qualquer valor, mas que afasta a poeira que cobre a história desse amor. E no silêncio a canção recomeça a tocar.